Rádio Mackenzie. Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada Mac. Chegou a hora, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Este programa é promovido pelo Núcleo e Produção e Desenvolvimento Acadêmico do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Este quem vos fala é Luiz Otávio e serei seu apresentador. Pois é, né? E essa é a hora que chega o nosso querido ouvinte e pergunta: como vou me aquecer nesta noite de frio? A resposta é fácil: com as notícias quentíssimas de nossos comentaristas. E ao meu lado direito está ele, Felipe Kobayashi. Boa noite, Felipe. Qual o seu destaque? Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai pro Caleri, que treinou entre os atacantes titulares e pode reforçar o tricolor. Pois bem, à minha frente está Zé Roberto. Boa noite, Zé. E qual o seu destaque? Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. Meu destaque vai pro Edu Dracena, que pode ser a novidade no time do Palmeiras para o Clássico de domingo. E 30 mil ingressos já foram vendidos também para o Clássico. E por último, mas não menos importante, temos Vinícius Henrique. Boa noite, Vinícius, e qual o seu destaque? Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para a seleção brasileira, que joga hoje contra o Haiti às 8 horas e 30 minutos pela Copa América. É, hoje é o dia D para a seleção brasileira na Copa América, mas vamos iniciar o nosso programa falando do Santos. Vamos descer a serra. Toca o hino do Santos, Flavião. Agora quem dá bola é o Santos. É, e hoje tivemos a apresentação do ex-Audax Yuri. Ele que joga aí na volância aí no meio de campo, pode ser bem útil para o time do Santos, não é, comentarista? Também acho que vai ser útil. Tá jogando o Renato, o Thiago Maia, mas o Renato talvez não aguente, né, Zé? Ou Kikoba também, jogar toda quarta, domingo. E o Yuri é um bom reforço pro Santos, sim. Reforça o elenco, que é fraco, como a gente já tá falando faz muito tempo. Mas é um bom reforço. Na teoria capita, mas é um bom reforço, sim. É, sem dúvida, pelo elenco, né, novamente, sendo repetitivo aqui, só que o elenco é fraco. E o Yuri é muito importante, porque realmente, eu acho que o Renato e o Thiago Maia não vão aguentar até o final, repetindo as atuações, então eu acho que é mais que válido. Não, e ainda tem a questão que o Renato já tem uma idade avançada, né, como você disse, não vai jogar quarta e domingo toda hora. E o Thiago Maia vai para as Olimpíadas, né? Vai ser um desfalque por um tempo e ter o Yuri na posição. Não ter que delegar a posição para um jovem que acabou de subir da base com mais pressão, né? Então é um bom reforço para a sequência da temporada do Santos. E por coincidência, o grande ídolo de Yuri é o Renato, né? Que é volante do Santos, titular, e que ele pode mirar ali no seu ídolo para... É, ali tentar uma vaga no time pode ser importante também. É, o Yuri na entrevista dele pra TV do Santos, né, ele falou que nunca imaginou que ele jogaria com o Renato, e que quando ele foi apresentado e encontrou o Renato no vestiário, ele falou que travou. Ele disse que foi assustador, inclusive jogar com o ídolo deve ser muito bom. Então é a mesma coisa que talvez um moleque da base daqui a 10 anos fale, eu no Santos ou em qualquer outro time, que, por exemplo, o Neymar vai e fala: pô, eu vi o Neymar jogar, eu jogo por causa do Neymar, inspiração, e agora eu tô do lado dele. É a mesma coisa daqui a uns 10 anos. É, e o Santos que se prepara para enfrentar o Santa Cruz, jogo difícil lá em Pernambuco. Inclusive, o time pernambucano lançou a promoção do Dia dos Namorados. O amor está no ar. Que coisa maravilhosa, né? É importante, né? Uma boa sacada aí do marketing para atrair mais torcedores para o jogo. Mas qual que é a promoção? É, deve ser levar a namorada ou namorado. É, deve ser levar... De graça ou de graça, Não, mas o bom é que o casal pagará apenas R$15 por dois ingressos. Indignado. Indignou, é Luiz. O casal pagará R$15 por dois ingressos. Ah, eu queria R$15 dois ingressos aqui. É, mas bom. Como eu não tenho namorada, Pro seu time acho difícil. É. R$15 dois ingressos. É complicado. É difícil. Mentira, São pro Paulo Juventus dá, né? É, pro Juventus dá. Não, pro Paulista de Jundiaí também dá. Tá até mais barato, R$10. É, então. Mas o Santos que não ganha fora, né? Santos que nunca... Não. Vai ser um jogo equilibradíssimo aí, que é como opinião. A gente falou, que além de ter o elenco não dos melhores, bem longe disso, tem, aquela, a gente há um tempo atrás falou da derrota do Inter, né? Que o quanto foi prejudicial, porque o Santos tem que fazer os pontos em casa. É, principalmente porque não perdia ganha, na Vila... 30 jogos, quase. É. Desde o ano passado. Foi a primeira derrota do Dorival na Vila. Sim. Domingo foi contra o Internacional. E o Santa vem, se não me engano, de duas derrotas seguidas. Duas, né? Derrotas. E vai usar o Arruda pra tentar se recuperar no campeonato, porque começou bem. Começou é, mas no com último jogo pode emplacar uma série de vitórias, porque no último jogo já venceu o Botafogo por 3-0 no Pacaembu. Eu acho que esse jogo contra o Santa Cruz, o Santos vai ter que jogar o que não tá jogando. Fora de casa. E ainda fora de casa, principalmente. Vai ser um jogo complicado. O Santos, todo jogo fora de casa que o Santos for fazer, tirando o clássico, né, que vai jogar, porque aí clássico é aquela coisa que a gente sempre fala. Uma caixinha de surpresa, 50-50, não importa se o time tá mal ou bem, tem chance de ganhar. É como foi o Sport contra o Santa Cruz. O Sport teve 15 chances reais de gol e o Santa Cruz não chutou uma bola. Vocês acham que é um jogo de 6 pontos? Não acho. Também acho que não. Ainda tá muito cedo pra ser jogo de 6 pontos. Eu acho que pro Santos é importante fazer qualquer ponto fora de casa que ele vai precisar. Dá pro Santos vislumbrar uma vitória, né? Até porque eu acho que o Dorival tá começando a acertar o time sem suas peças principais. Então, pra mim, vai ser bastante difícil, mas eu acho que o Santos pode sair com uma vitória, mesmo jogando em Pernambuco. Eu acho que o Santa ele tem times piores que o Santa Cruz. Eu também acho. Então, eu acho que ele vai ficar... naquele, a gente que brinca, né, no campeonato do Santos, ali, nono, décimo, décimo primeiro, não deve correr muito risco, porque também tem o grafite, né? É o grafite, né? O Renato falou que o Santos tem que sonhar com G4, né? Aí eu acho... Não, mas sonhar tem que sonhar. Não, sonhar pode. O problema é, não sei se na... Se vai virar realidade ou não. É, o Palmeiras, no começo da Libertadores também, dando um exemplo, o Palmeiras, o Corinthians, o Grêmio, todo mundo queria ser campeão. Só que aí foi passando. Só que não rolou muito, não deu muito tempo. Não deu muito certo, né, na verdade. Ah, e tem a do Emerson, né? Do lateral da Roma, que é emprestado pelo Santos. E que a Roma quer manter, porque ele jogou muito bem. E o Santos meio que achou que ia ganhar uma boa nessa, mas... É, acho que conseguiu 7 assistências nos últimos 10 jogos italiano, então, né? Tá chamando a atenção. E a Roma agora quer ficar com o lateral esquerdo, e o Santos tá com uma dorzinha de cabeça aí, porque achou que não ia ter que liberar tão cedo... Mais uma. Poder repatriar, né? É, pra porque falou, vou emprestar agora, ele pega uma rodagem, faz um marketing, né, do garoto, ele volta e ajuda a gente, mas acho que, né, não sei se vai voltar tão cedo. Mais uma dor de cabeça pro Santos. Pois é, hein, e já falamos bastante do Peixe, agora vamos para o Morumbi, vamos falar do Tricolor, solta o hino do São Paulo. É, e temos duas notícias aí sobre Jonathan Calleri, o argentino goleador do São Paulo, que voltará. Toca no Calleri que é gol. Toca no Calleri que é gol. É isso que o São Paulino espera que ele faça na Libertadores. E ele volta ao time do São Paulo neste sábado, após acho que 2 semanas fora do time. Se recuperou de uma contusão na coxa, está à disposição do técnico Edgardo Balsa. E a segunda notícia é, jornal italiano afirma, Jonathan Calleri está muito próximo de fechar com o Fiorentina. O São Paulo tem que aproveitar enquanto durar aqui o Calleri, né? Porque, pra mim, é a principal chave do São Paulo no ataque. Porque depender do Allan Kardec tá complicado. E o Allan Kardec que não é mau jogador, mas tá numa fase horrível. Né? Em 30 jogos, praticamente. Inclusive contra o Santos. Então, Vila. O Calleri vai sair daqui, com certeza. Mas tem que aproveitar e jogar Libertadores, porque eu acho que sem ele é praticamente impossível ganhar, até passar da semifinal, eu acho. Você acha? Eu acho. Praticamente impossível se o Calleri não jogar? Sem ele eu acho muito difícil. Eu acho difícil que consiga arranjar um golzinho. Eu acho que a dificuldade do São Paulo de passar ou não para a final tá no setor defensivo. Eu acho que também. Se o Maicon sair, vai ser muita falta. O Maicon é... Porque o Calleri, querendo ou não... Tudo bem, o Kardec não está em grande fase, mas ele conta ali com Paulo Henrique Ganso jogando muito bem, Michel Bastos recuperando a confiança, e o Kelvin também. O João Schmidt tem jogado muito bem. Sim. O tem Matos o Thiago Mendes também. Tem o Thiago Mendes, João Schmidt. Eu acho o Michael mais importante que o Calleri. Mais importante. Mas o Calleri é bem caro de futebol italiano. É, realmente. Ele é brigador, né? Ele é técnico, ele obviamente não é só... Ele, além de ser brigador, ele é técnico. Mas ele é bem caro. O Calleri é aquele cara que ou esperava ir para um Atlético de Madrid quando ele tava no Boca, porque ele é bem a cara do Simeone jogar, ou ir para algum time da Itália. Até a própria Juventus. Eu achava que ele poderia ir direto para uma Juventus, que a Juventus aposta muito em... Nesses jovens aí sul-americanos, então... Mas eu acho que é uma boa pedida. A Fiorentina tá de olho em joias e tá querendo tentar voltar a ser a Fiorentina dos anos 90, né? Ali que ganhou um monte de título. E, né? E a Fiorentina não é um time pequeno. Não, é um time grande. É um time de muitas glórias. De um tempo pra cá. Ficou mal, depois voltou a jogar um pouco, mas... Não quer dizer que ele vai pra um time fraco. É a mesma coisa do Gabigol, né? Porque o Gabigol também tem proposta da Fiorentina e não é uma proposta baixa. Parece que eles não quiseram mais, né? Parece que eles O jogador falou que não queria vir. É, não é que o Gabigol não sente que a Fiorentina seja o perfil pra ele agora. Se o Douglas Costa começou no Shakhtar, por que ele não pode começar na Fiorentina, que é muito mais time? Que ele prefere um futebol mais dinâmico, que não é o caso da Itália. É complicado, né? Aí é a mesma coisa, vai ficar falando que não quer, e vai fazer igual, exemplo, puxando um off aqui. O Sampaoli, que falou que queria ir pra XY time e vai acabar no Granada. No Granada da Espanha. Isso eu acho tão ruim dele. É. Eu preferiria ter acertado com o Flamengo a ter ido pro Granada, né? Mas acho que o Flamengo, o Flamengo tem uma pressão também. Ele chegou a ser cotado no Chelsea, não foi? Sampaoli? Foi cotado lá atrás. O Mourinho saiu. É, e um dos empecilhos pra ele ir pro Flamengo seria o salário. Que é em dólar. E pro Granada... Acho que... Vai pagar em euro como se fosse um técnico comum da Europa. Bom, enfim. E a crise do São Paulo tá repercutindo ainda, né? A crise externa nos bastidores. O Cunha, Luiz Cunha, ex-diretor do São Paulo que pediu demissão ontem, disse que a negociação entre Paulo Henrique Ganso e São Paulo sofreu ali uma freada. Um entrave e recuou. Os empresários recuaram. E parece que vamos ter ainda novos capítulos dessa novela. Uma novela. Eu acho que o jogador quer ficar. Também acho. Acho que foi o Luiz Cunha, né, que falou isso. Foi Luiz Cunha. Eu acho que ele quer tumultuar. Também pode ser também. Fui demitido, agora vou jogar a bomba. Eu acho que é mais isso, sinceramente. Mas eu acho que também, pro Ganso sair, teria que ser uma proposta muito boa da Europa. Parar pelo menos num Tottenham da vida e falar, a gente quer contar com o seu futebol e a gente vai pagar a multa e aí ele poderia dar aquela... pender pra um lado, né? Porque pra qualquer time brasileiro aqui, eu acho... Não, ficaria no São Paulo. Ficaria no São Paulo. Teve até aquele boato, né? Sempre tem aqueles sites aleatórios que falam, Ganso no Corinthians. Até quase chegou, né? Ir pro Corinthians. Mas havia uma especulação de que ele estaria sendo sondado pelo Sevilha da Espanha. Seria, ia encaixar muito no time do Sevilha. Principalmente no espanhol também. Aí, porque é um time também que tá sempre chegando em final. E o Sevilha vai disputar, não vai? A Champions League? Vai. É uma vitrine, né? E o Sevilha sempre chega em um UEFA Europa League em final, né? Nos últimos anos. Até brincaram, né, com o Sevilha, que ele vai pra Champions, fica em terceiro, vai pra Europa League, ganha a Europa League, vai pra Champions, fica em terceiro. É o ciclo Sevilha. É um ciclo vicioso. E o Mena, outro desfalque aí do São Paulo... pelo menos para os próximos jogos, o Mena, que estava disputando a Copa América pelo Chile, sofreu uma lesão na coxa direita e retornará imediatamente ao tricolor para iniciar o tratamento. O Mena que tem sido aí peça-chave, principalmente defensivamente. Defensivamente consertou o setor, que era aquela avenida. Com Reinaldo, né? Reinaldo, grandioso. Grandioso. Mito. Aí agora, pelo menos, ele está se encaixando bem. Pelo menos defensivamente ele faz o papel dele. No ataque deixa um pouco a desejar, mas pelo menos tá fechando lá atrás. Né? Acho que ele não apoia tão bem. Mas ele nunca apoiou, desde o tempo do Santos. Sim. Né? Nunca apoiou. Não, o apoio não é o forte dele, mas defensivamente... Mas ele marca bem. Ele marca muito ele bem marca e se bem. Encaixou no time do São Paulo. Sim. Faz falta. Faz falta. Ele deve... Eu acho que vai ter que sofrer um pouco São Paulo sem ele e aguentar esses... O quê? 3, 4 jogos? Tem o Matheus Reis e o Carlinhos está voltando. É, o Carlinhos está voltando. Eu sou muito mais o Matheus Reis. Eu acho o Carlinhos muito... Acha que é craque, mas é mediano. Eu não acho ele ruim, eu não acho ele mau jogador. É que eu acho que ele é... Eu acho que ele já viveu tempos melhores, eu acho. Eu acho que o Carlinhos não corre. Não corre, eu digo, não tem aquela... A raça que seria. Eu acho que ele perde a bola, ele, tá bom, perdi a bola. E ele normalmente, quando ele vai pro ataque, ele normalmente também erra sempre o cruzamento. É, vai uma mula louca, né? Então. Sai correndo... Tentando driblar meio mundo, né? E o Balsa, que 10 dias antes do jogo diante do Atlético Nacional, vai poupar seus titulares e que parece é uma medida preventiva aí pra não sofrer com lesões. E o São Paulo, mesmo poupando os titulares, tá fazendo bom brasileiro. Tá. Ganhou com 10 pontos, só 3 pontos do líder. Ganhou do Cruzeiro e ganhou do Botafogo. São 6 pontos já com o time em reserva. Pra tá colocando a molecada. Jogos contra o Atlético Paranaense e vitória no Morumbi. Os dois são dois jogos que são dois jogos bons, mano. É, Vitória aí? Vitória e Atlético Paranaense. Nenhum dos dois times estão bem no campeonato. O São Paulo pode sim terminar essa fase entre os quatro primeiros. Pré-semi-libertadores no G4. Não seria um absurdo, não. Não, tem apenas 3 pontos só de diferença. Sim. Tem Palmeiras e Corinthians no domingo, os dois podem. Vão se matar. Vão se matar. É, um dos dois tropeça. Ou os dois. Ou os dois, um empate, né? Se empatar e o São Paulo ganhar o jogo, São Paulo já passa o Palmeiras, por exemplo. Só falando, ainda terminando do Ganso, é uma prova que o Ganso tem 27 anos. Acho que 27 anos. 20. Quem chegou com 27 anos num time médio? 26. Que chegou num time... calma, é o tempo. Chegou com 26 anos, até mais velho, né? Acho que 27 para 28, o Payet no West Ham. Óbvio. O Payet eu acho muito mais jogador que o Ganso. Mas é alguém que foi um pouquinho mais tardio para uma liga maior. Saiu dali da Ligue 1. Da França. Parece. Então eu acho que pode servir como exemplo que foi para um time médio e tirou o time médio desse patamar. Tá jogando pouco, pai. E brigou pela Champions, o West Ham, o tempo inteiro, só na reta final, que também pegou concorrência direta e era aquela coisa toda, mas jogou muito bem. E se não fosse o Payet, o West Ham tava 14º, 13º. Seria bem interessante ver o Ganso no Sevilla. Eu também acho. Eu acho que ele ia encaixar muito bem no time. Vocês acham que o Ganso daria certo no futebol inglês, por exemplo? Eu acho que sim, também. Sim, eu acho que seria o melhor lugar pra ele, falando isso. Mesmo que fiquem jogando box to box, né, que é aquela correria toda, mas alguém pra fazer o jogo correr... Cadenciar o jogo, sim. Porque sempre tem... Todo time inglês tem 2 pontas rápidos. Nem que seja o Moses. Ele ia distribuir bola pra caramba. Desgraçada. Mas ele ia falar, tenta fazer o gol, né? Se você vai conseguir, mas a bola tá aí. E antes de ir pro último bloco aqui do São Paulo, último assunto do São Paulo, temos uma manchete com cara de piadas de capita aqui. Vixe. Quando eu tava falando aqui da lesão do Mena, a manchete foi mais ou Mena? O que vocês pensam nisso? Nossa. Se inspirou no nosso capita, né? Com certeza. Mas... Foi ruim essa, hein? Foi ruim. O Globo Esporte tem umas chamadas. Tem. Os estágios. Eu acho que é o Capita que faz estágio lá. A história que ele é o empolgou. Ele fala que não, né? Faz estágio, mas ele faz estágio lá. A história que é o empolgou, né? O empolgou. Empolgou é sensacional. É histórico. E o melhor foi o empolgou parte 2. O empolgou parte 2. Mas. Bom, mas aí se quiserem contratar aqui um de nós da. Não tem problema. Vamos aí. Mas tem o empolgou parte 3 também. O importante é a Vale Refeição. Com certeza. Bom, indo aqui para o último assunto do São Paulo, o meia Ítalo, bastante polivalente, disse que jogaria como centroavante e no meio de campo. É um jogador interessante, né, para compor o elenco aí. Ele falou que tanto faz, né? Ele jogou... É que no Audax não tinha posição física. Fixa. Física não tinha, já era ela, né? Não tinha mesmo. Ele entrou bem contra o Cruzeiro, jogou bem, fez um gol bonito. Sim, ele mostrou que ele tem qualidade, ele consegue pegar a bola e girar rápido e bater ali. Sim. Eu achei que ele ali funcionou bastante. Fez um pivô certinho. Meio... Quase caindo, mas serviu. Fez como gol. Eu falei, importante foi aquele, fazer o gol. Aquele chute da Beyblade. Um gol bonito. Foi bom. Eu gostei. Chute da Beyblade. Foi muito bom, realmente. O Audax se desmontando, né? Vários jogadores indo embora. Tietê, Yuri. Falando em Audax. Paulo. Fazendo um outro off. Ontem eu tava naquele Sport Center básico da ESPN, sim, passou os jogos da Série B e o Gol e o Oeste ganhou do Tupi. Jogou. O Oeste está em 11º, acho, na Série B. Eu vi hoje. É, e o, só que o Oeste ganhou as três últimas. Fernando, né? Diniz. Com o Fernando Diniz. E o gol foi um escanteio cobrado curto, que foi, o cara meio que fez um corta-luz ali na defesa. O cara veio receber, escanteio curto, ele ajeitou, bateu, foi gol. Eu confesso que eu não entendi nada dessa jogada, mas tudo bem. Não, é, não, o cara não, veio do outro lado. É, uma jogada ensaiada bem jogada cara treinada. Do Fernando Diniz. É, bem a cara do Fernando Diniz, que o Audax fazia toda hora, que era o escanteio curto. É, um método de game de futebol, eu gosto. É, também. Eu gosto. Na assistência do Mazinho. Ô, louco. Ah, esse é gênio. Acho que a gente já pode mudar do time depois dessa, né? É, esse é o original. Falamos bastante aqui do São Paulo, agora vamos para Itaquera, vamos falar do Corinthians. Solta o hino do Timão. Salve o Corinthians. É, e aproveitando essa ponte entre São Paulo e Corinthians, temos uma bomba aí, uma baita bomba. Caraca. Pode soltar a vinheta. Essa bomba é uma bomba, é uma bomba atômica mesmo, do futebol paulista. O São Paulo está sondando o goleiro Cássio. Butter Cássio. É, o Cássio, na verdade, é, o Cássio, não sei se ele é o goleiro borboleta. O goleiro, na verdade, o Cássio pode ser o goleiro biólogo. Biólogo? É, aquele que caça a borboleta. Ai, meu Deus. Nossa. Desculpa, já tá pronto pra fazer as manchetes do Globo Esporte. Não, desculpa, falei. Mas eu não sei o que vocês acham. Eu tenho que fazer essa piada, sério. Não sei o que vocês acham, acho um bom reforço pro São Paulo. Também acho, caberia muito bem se lá. Se for isso mesmo. E não, por enquanto estranho... é uma sondagem. Então, não tem nenhuma seria, proposta. Seria melhor só deixar bem claro ao nosso ouvinte. Seria só estranho o Cássio do Corinthians, que teve tanta história no Corinthians, campeão do mundo, da Libertadores. Né? História muito bonita no Corinthians e... pro rival São Paulo. É, como seria a recepção, será, pro torcedor do São Paulo? Com uma não sei se seria tão positivo, porque é que tem o Denis tá com... É, então, com tá meio desespero ali, não sei. Mas eu, é que eu acho que é, tem aquela coisa, o Bausa tá meio que sendo a meritocracia, né, que o Tite usa no Corinthians. Mas eu acho o Renan Ribeiro muito mais goleiro que o Denis. Também acho. Sempre achei. Desde o tempo do Atlético. É que ele passou por uns problemas, teve problema físico, problema de família e toda aquela coisa. Mas eu sempre achei ele, até o tempo que antes do Vitor chegar no Atlético e virar o rei, né? O ali no São Vitor, pros atleticanos, era ele que fechava o gol do Atlético e fez 80, quase duas temporadas lá, muito mas, bem. Mas se eu não me engano, ele era reserva do Giovani ainda, né? É, mas o Giovani, né? É. Nem na Copa Caixa. Mas eu acho que o Renan Ribeiro e Denis, pra mim, do mesmo nível. São do mesmo nível. É, mas o Renan Ribeiro é mais jovem, né? É, eu acho que o Renan Ribeiro passa mais confiança. Passa mais confiança que o Denis. Sim. Eu acho que o Renan Ribeiro tem mais técnica que o Denis. Sim. E mas eu acho que... Foi até o que a gente tava conversando em off. Independente se for o Cássio ou... Num, se caso venha, né? Porque é uma sondagem só. O Cássio ou for o Renan Ribeiro entrar no lugar do Denis ou continuar o Denis... Tem a sombra do Rogério ali ainda. Com certeza. Com certeza. E que vai perdurar aí por muito tempo, e né? E eu acho que, por exemplo, a gente pode até usar o exemplo. O Santos nunca teve, assim, tirando épocas, teve o Rafael, que tá no Napoli agora, que era o goleiro, e depois veio o Vladimir já. Tanto que o Vanderlei era reserva. O Vanderlei do Curitiba, que sempre foi bom goleiro. E se firmou porque não tinha mais ninguém, o Vanderlei. Não tinha alguém concorrendo com tinha ele. Tinha o Vladimir, começou jogando, mas... É um goleiro médio. Normal. Aí veio o Cássio, que o Corinthians também estava sem goleiro. E o Cássio veio e resolveu. Teve a defesa, salvou o Mundial, salvou o Clássico. Foi importantíssimo para pra Libertadores, aquela defesa do Diego Souza também. Souza. Não só essa, né? Várias defesas. Não só essa, mas a mais emblemática, marcante, né? E, por exemplo, o São Paulo sempre teve o Rogério. E aí foi o que... até chegar o prazo no Palmeiras... Não tinha ninguém. O Deola não conseguiu, o Bruno muito menos. O Palmeiras sofreu muito. E o Fábio também, né? E o Fábio, que eu acho que ele teve tanta pressão, porque ele não era mau goleiro. Ele tinha feito dois jogos bem, e depois, quando teve a sequência, ele foi mal. O que eu não entendi, né? Porque o goleiro precisa de ritmo. Ele fazia grandes defesas e falhava no foi o contrário do que geralmente então, acontece. Não tem uma sombra. Aliás, tem uma sombra no São Paulo, como teve no Palmeiras. Então pode ser... um empecilho pro Denis, como tá sendo, pro Renan Ribeiro e pro Cássio, caso ele venha. E pro tem o Rogério, só. Só o maior ídolo acabou de sair do então. Eu concordo com vocês, mas agora falando de Corinthians. Como, pro Corinthians, como seria essa possível saída do Cássio? Que mesmo que não for para o São Paulo, pode ser para o Grêmio e para o Flamengo. Eu acho que o Corinthians não vai sentir tanta falta, até porque o Walter eu acho um grande goleiro, eu acho melhor que o Cássio. Melhor que o Cássio. E acho que dificilmente o Cássio volta a ser titular no Corinthians. Também acho. E tem o Matheus Siqueira, que também... Matheus Vidotto. Vidotto, Ele é muito promissor, sempre foi uma promessa da base, então eu acho que pelo menos está servido por um bom tempo de goleiro o Corinthians. Não tem essa Cássio dependência. E na opinião de vocês, desculpa Felipe, houve alguma injustiça por parte do Tite com o camisa 1 corintiano? Ah, eu acho que não. O Tite, ele, como ele prega realmente a meritocracia, o Cássio vinha fazendo não péssimas, mas atuações medianas, ruins, medianas. E o Walter, ele se mostra um ótimo goleiro. É, porque a alegação do Cássio é que não houve realmente nenhuma sinalização, nenhuma pré-sinalização do Tite para que houvesse essa mudança, e que para ele foi repentina, foi de repente essa mudança. E que isso o deixou bastante magoado. Acho que o Tite não fez errado, não. O que sofreu ali, teve uma polêmica, foi a questão que ele foi liberado para resolver o problema pessoal. Acho que na sexta. E era pra ele voltar no sábado. É, porque a avó havia falecido. Totalmente compreensível. Isso eu não vou nem julgar. Então, mas a alegação do Cássio... Só que ele voltou no domingo. Que era pra ele voltar no sábado ou no mesmo dia. Um dia antes. Um dia... Acho que ele atrasou 2 dias pra se reapresentar ao clube. E não deu nenhuma sinalização à diretoria. Isso é meio complicado. Meio que pegou o Tite no calo, né? Meio daquela... Mas eu acho... porque o Tite prega muito a responsabilidade do atleta, quando o Walter entrou ano passado, que o Cássio tava machucado ou suspenso, né? Porque foi expulso e tomou uma boa quantidade de amarelos. O Walter entrou muito bem. Isso que eu ia falar. O Walter entrou muito bem e não comprometeu. Aliás, ele deu mais segurança pro setor defensivo do Corinthians. Tanto que é aquela coisa, o zagueiro, quando falha e vê que, dependendo, não confia no goleiro, ele já fala... Já era. Mas como o Walter respondeu muito bem, demorou 3 rodadas pra tomar gol. E ainda tomou um gol que não tinha como pegar de qualquer maneira. Porque foi na bochecha da rede, né? Bochecha da rede. Do Negueba. E além disso, o Cássio tem um alto salário no Corinthians também. Então, um dos mais altos do Corinthians. O Cássio indo embora, o Corinthians também pode dar uma aliviada na folha salarial do clube. Então, também não... E não tem sentido... O Grêmio tá interessado no Cássio. Não tem sentido, pra mim não. A não ser que o Marcelo Grêmio vá embora. Pode ser. Receba propostas. Sim, é verdade. O Grêmio vem recebendo propostas, sondagens também, não tem nenhuma proposta oficial, mas são sondagens interessadas no futebol do Marcelo Grêmio. Até pro Cássio eu acho que não faz sentido, porque se ele for pra lá, pra mim ele vai ser banco do Marcelo Grêmio. O Marcelo Grêmio já tava faz muito tempo. Grêmio saiu, Não, tô falando... Mas sim. Eu ainda acho, o goleiro, acho que chama Thiago, o goleiro reserva do Grêmio. Thiago. É o Thiago e o Grassi. O Grassi é o terceiro, né? Porque o Thiago machucou. É. Então, mas eu acho que o Thiago sempre foi um bom goleiro. Não vi falhas, assim, que... ele é péssimo. Porque ele é muito jovem, então... E o goleiro, às vezes, demora pra dar uma... Amadurecida. Então, normal. Eu acho que... E nem o Flamengo, só pra completar. O Flamengo, eu acho o Alex Muralha ótimo goleiro. Fez uma mega temporada ano passado pelo Figueirense. E vem catando bem. E o Paulo Vitor, ele é bom goleiro, mas ele é contestado pela torcida do Flamengo. Mas ele nunca foi mau goleiro. Sim, não é vejo verdade. Sentido nas sondagens também. Sim, é verdade. Mas ainda falaremos bastante do Corinthians, né? Que terá o clássico decisivo contra o Palmeiras, mas por hora é só. E vamos falar justamente do Verdão. Solta o hino do Palmeiras. Quando surge o jovem verde imponente, gramado em que a luta o aguarda. E só se fala nele. Gabriel Jesus é destaque em jornais europeus. Real Madrid estaria de olho. Eu acho que o Real Madrid... tenho certeza. O Gabriel Jesus não vai ser titular do Real Madrid, até porque tem BBC. Quem é Cristiano Ronaldo perto do menino Jesus? Quem tem nome bíblico? Então, eu acho que teria que levar Jesus, o Moisés junto, será? Ele seria... Marcos. Nossa. João, que é o João Pedro. Moisés. Gabriel Jesus. A Bíblia inteira. O Palmeiras tem a Bíblia. Tá abençoado. Com um time desse não dá pra perder, né? Ou, não sei. Na Bíblia fala que tem percalços na vida, né? Então. Fica no ar aí. Fica no ar. Eu posso falar? Pode, pode falar. Tá bom. Deixa. Não, mas então. Diga, fale do Real Madrid. Porque o Casemiro, quando ele foi pro Real Madrid, ele foi pro Real Madrid B, né? Só que ele não tava jogando bem, ele tava em baixa. O Gabriel Jesus está em alta. Ele foi emprestado pro Porto. Ele jogou muito no Porto. O Gabriel Jesus está em alta. Então, eu acho que ele nem merece mais jogar em Real Madrid B. Mas acho que se ele fosse pro Real Madrid, por exemplo... Ia ser emprestado. Acho que seria emprestado. Só e que eu acho que não seria positivo para o Gabriel Jesus. Também acho que não. Eu acho que ele ia ficar rodando muito na Europa, talvez. Eu acho que um exemplo, querendo ou não, que eu acho que não pode até não pagar o mais alto né, valor pro Palmeiras... Seria um dos melhores lugares, ou a Juventus, ou algum time da... Ou até o próprio Paris Saint-Germain, que tem... Futebol inglês, pra... acho que seria excelente pro Gabriel sim, Jesus. Sim, sim, é que eu não sei o Manchester United, porque é o Manchester United que tem... Pode, Manchester United tem o desconto. O desconto, né? Só que tem o Rashford, que subiu esse ano, tem o Marshall, que tá lá, e tem o Rooney. Ele vai ficar no banco Yanuzai, também. O Rooney que é intocável ali no time do Manchester. E o Marshall também. Chegou pra ser intocável. Na Juventus também tem o Dybala, tem o... Esqueci agora o nome dos outros jogadores. Quadrado. Quadrado, então acho que ele também não ia jogar. Não, mas eu acho que a Juventus tem um plano para o Gabriel Jesus. Sim, eles mostraram que eles não estão aqui... Ah, vamos comprar mais um. Eles vieram, eles observaram, eles estão observando. É um planejamento sério. É um planejamento mais aprofundado da Juventus. Tem essa, pelo menos tem essa percepção. O que eu li é que ele foi sondado, tá sendo sondado também pela Inter de Milão. Aí eu acho que ele poderia até brigar pela titularidade na Inter de Milão. É, na Inter de Milão acho que mas não sei se é o momento certo. Também acho. Porque a Inter de Milão tá em baixa há muito tempo. Sabe o que eu acho que daria certo? No elenco da Inter de Milão, já temos Juan Jesus, né? Então o Gabriel Jesus e Juan Jesus. Não, ia ter Jesus na defesa e Jesus no ataque. Aí. Exatamente, da defesa ao ataque. Quem pararia esse ninguém elenco, hein? Mas seguindo a reflexão de vocês. Não, mas eu acho que a Inter de Milão e o Milan, por exemplo, caso o Milan pudesse estar interessado, que eu acho que no talento deveria estar, né? Porque o Milan precisa de alguém pra se voltar a ser o Milan, mas aí, são times que estão em baixas, né? Não tá tendo muito problema político e o... Até agora, o reforço da temporada, não que seja mau jogador, da Inter de Milão é o Banega. Pô, a Inter tem que pensar um pouco mais alto, eu né? Acho bom o Banega. Não, eu acho bom, mas a Inter tem que pegar um meio de campo melhor. Não, por exemplo, ficou falou do Kondogbia, que veio do Mônaco lá, mas maior flop essa temporada. Então, a Inter ainda tá pensando muito mediano. Tá pensando pequeno ainda. A Inter e o Milan, né, são dois times italianos tradicionalíssimos. Gigantes, que decaíram bastante. Sassuolo ficou na frente dos dois. Nossa, ponto. Verdade. Pois é, né? E esse derby aí que acontecerá no domingo, que infelizmente, na minha opinião, será com torcida única. Não, mas é péssimo. Torcida única é... Sim, não é legal, sim, sem dúvida. Já foram vendidos 30 mil ingressos para o derby, hein? É, eu acho que... Você acha que bate o recorde do Palmeiras? 42? Eu acho que pode bater, hein? Eu acho. É. Ainda mais porque a parte do Corinthians vai pro Palmeiras. É isso que eu iria falar. Não. Terão 2.300 ingressos a mais para a torcida palestrina. Eu acho que esgota os ingressos. Acho que esgota. Eu também acho. Se não esgota, falta 100 ingressos, assim, sabe? Que as pessoas que não vão de última hora, mas... Paulo Nobre vai abrir um sorriso quando vê a renda. Paulo Nobre... Agiota. Que já chega. Mas eu acho que... Vai ser uma atmosfera ótima, né? Obviamente, pro Palmeiras vai ser maravilhoso. Pode fazer a diferença. Mas é aquela coisa, é um jogo perigoso nessa questão, porque por mais que não tenha torcida do Corinthians, aí, caso ocorra um gol do Corinthians, ou antes do Palmeiras fazer um gol, por exemplo, o Corinthians abre o placar, vai ficar um silêncio no estádio. E isso, não, dependendo, se o time não assimila bem isso, não adianta. Não vai ter jogo mais. Lembrando que só o Palmeiras tinha sido afetado ainda pela torcida única, né? Os clássicos ainda, o Palmeiras era o visitante, agora o Corinthians é o que vai ser afetado agora. Sim. Então só o Palmeiras tinha sido afetado por esse negócio de torcida única. Não, São Paulo também contra o próprio Palmeiras, no Morumbi. Não, Palmeiras foi afetado. Não, o Palmeiras foi afetado. Ah, sim, sim, entendeu? Sim. Isso que eu tô falando. Sim, sim, é verdade. Como visitante, só o Palmeiras. Bom, só o Palmeiras tinha sido. E o Santos... Contra o Corinthians, não Corinthians agora. Corinthians. Só o Palmeiras e Santos. Totalmente sem graça, né? Uma torcida só. Totalmente. E tem outra notícia do Palmeiras, né? Da zaga. Era isso que eu queria tocar agora. Você tá feliz? para a alegria de uns e tristeza de outros, Leandro Almeida é negociado com o Internacional e viajará para Porto Alegre para fechar sua negociação. O Leandro Almeida é aquele zagueiro... É o zagueiro Habib. Lá vem. Delivery. Tem a ver com entregas, né? Entrega em até 30 minutos. Ah, entendi. Uhum. Parei. E o Inter, de graça, e o Inter curiosamente, fez aí uma troca que eu não entendi direito, né? Não foi uma troca entre dois clubes diretamente. Foi três, mas né? Foi uma troca ali no setor defensivo. Chegou o Leandro Almeida e saiu... O Hever. O Hever. Para o Flamengo. Olha só. Não, Palmeiras... o Hever, eu acho que tá tendo... É um ótimo zagueiro, eu acho um ótimo zagueiro. Já mostrou, já foi a seleção. E tudo que a gente já viu. Só que parece que ele tá tendo problema físico, né? Faz um tempo que ele não é o mesmo. Faz um tempo que não é o mesmo Hever. Mas é melhor que o Leandro Almeida. Sem dúvida. Com uma perna. Não, e é até mas melhor por que você não gosta tanto assim do... É, por quê? Desde os tempos do saudoso Curitiba, ele não é bem mais ou menos, né? Eu acho que foi segundo uma contratação. Ele era o capitão do Curitiba, hein? Ah, que difícil. Putz. Ó, desmerecendo aqui não, a história do nosso coxa. Não, mas o time que o Curitiba tava não tinha, era um time que era praticamente só moleque, só gente mais nova. E o Leandro Almeida era o único que tinha quase 30 anos. Não, tinha o Robinho, tinha o Juan, lateral esquerdo. Não, o Juan também não foi líder em nenhum lugar. No Flamengo? Ele jogou muito bem no Flamengo. Líder. Não jogar abraçadeira, de jogar. É, ele vem sendo líder agora no Curitiba. Agora tá sendo... Mas até aí, por exemplo, o Kleber é mais líder que ele. É, um jogador conhecido por ter muita personalidade forte, né? Sim, mas eu acho que... O que eu tô dizendo é que eu acho que aquele time que o Leandro Almeida foi capitão, não longe da história que o merece pro Curitiba. Não, com certeza. Porque foi, com mais certeza. Uma vez brigou pelo rebaixamento. Mas também não é totalmente desprezável. Não é Leandro Almeida? Desprezível ou desprezável? Não. O Leandro Almeida? Agora o Leandro, mas é que o Leandro Almeida... Até a ideia foi do glorioso Marcelo Oliveira, né? De trazer. Foi ele que quis trazer falou o Leandro Almeida. Não, mas o pior, sendo justo com o Leandro Almeida, se você acompanha, ele tem 28 anos. 28 anos. E só corrigindo aqui, desprezível realmente. É, desprezável não existe. Pai Google. Mas o Leandro Almeida, quando ele jogava na base, tinha 21, ele era um dos destaques do Atlético Mineiro. Ele não era qualquer coisa. Ele era Marcelo Oliveira. Com o Marcelo Oliveira. Ele era tido como uma promessa e era um zagueiro que batia até falta. Olha só. Eu não sei o que aconteceu nesse meio do caminho. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Mas eu acho que... Eu não entendi essa troca do Inter ainda. Sinceramente. Não. O Palmeiras arrumou um time que quis o Leandro Almeida. Isso é um milagre. Série A. Um time grande. É, porque... Tá lutando pelo título. Quem queria o Leandro Almeida era o Criciúma. Sim, que pegou o Natan do Palmeiras. E que o Natan vem jogando muito bem. Fez ele um gol. E o Juninho. Os dois fizeram gol. É, o mundo dá voltas, né? O Criciúma tá se dando bem. Não, é que o Natan tá emprestado. O Natan e o Juninho estão emprestados e eles voltam pro Palmeiras. O Leandro Almeida também. É um empréstimo até o final do ano. Acho que é até 2017. Até 2017 o empréstimo? Se não me engano, até 2017. Nossa, que bênção. Que maravilha. O Leandro Almeida parece que ganhava 180 mil reais. Mil, é, essa é bom dinheiro. Pro jogador, né? É. O jogo tenta reconquistar a confiança, sim. Exato. Sim. Bom, e a torcida do Inter não tá tão feliz assim, né? Mas. É, acontece. É a vida. Pode acontecer dele emplacar bons jogos, né? Ou do não. Do jeito futebol é uma caixinha de surpresa. Do jeito que o Palmeiras é. Lei do ex? A lei do ex vai bater forte nesse time. Será? Aí o Palmeiras vai ficar. Ah, o Palmeiras tomou até... Foi gol de quem do Curitiba? Ano passado. É ex-jogador também. Só falta do Amaral. Se tomar um gol do Amaral, aí... É. Aí buga. Já azedou. Aí a coisa fica feia. Mas bom, como ninguém é de ferro, vamos fazer uma pausa para o intervalo e voltamos já. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. arredondo o meu aqui. Voltamos para o último bloco do nosso queridíssimo Arquibancada Mac. E vamos falar agora do Vasco da Gama, hein? O terror aí do Vascão. Brasil, Vascão. Que vem vencendo todo mundo, chegou à marca de 34 jogos sem perder. E pode igualar, né? E pode igualar, se não perder o próximo jogo contra o Atlético Goianiense em Goiás. Sem Nenê. Sem Nenê, iguala a marca do Expresso da Vitória, da década de 50. É que só, nessa, o Expresso da Vitória, eles jogaram os amistosos ainda, né? Esse time do Vasco não jogou. Não jogou, é só não o jogo oficial. É só jogos oficiais. Mas o detalhe é que sem o Nenê vai... Sem o Nenê, e o jogo é contra o vice-líder. Exato. O Atlético Goianiense é o vice-líder. Exatamente. O Vasco tem 19 pontos, ainda está invicto. E o Atlético Goianiense está com 16 pontos, apenas perdeu para o Luverdense por 3-2. É. E, não, eu acho que... Primeiro que vai ser um jogo difícil para o Vasco, né? Vai ser bem difícil. Não desmerecendo, sem o Nenê é outro time. Com certeza. Obviamente. É, ele vem jogando muito bem. Eu acho que é o melhor 10 na atividade. Pode até ser o melhor jogador em atividade, né? É. Pode ser. É que eu ainda acho que, por mais que ele seja um dos melhores, eu ainda penso que ele tá na Série B. Não que ele não tenha feito isso na Série A. No passado ele jogou bem. Não, mas aí foi meia temporada. Não, era o Vasco, era meia temporada, e era aquela, vamos tentar salvar. Então, mas no Campeonato Carioca, ele levou o Vasco nas costas também. Sim. Mas eu, não muito... que o Campeonato Carioca seja um parâmetro para avaliar, mas em jogos contra o Flamengo, Botafogo e Fluminense, ele mostrou que veio. É decisivo, destrói. Mas eu acho que vai ser um jogo que o Vasco vai empatar. Continua invicto, não vai alcançar o Expresso da Vitória com uma vitória sobre o Atlético Goianiense. Vai ser, acho que, um empate, porque vai ser um jogo muito truncado. Vai ser um jogo difícil pro Vasco, não vai ser fácil. E é na casa do adversário, que provavelmente vai ter certeza. Uma casa... Só queria falar um negócio. Você quer dar parabéns pro Eurico Miranda, que foi ontem aniversário Quero dar parabéns ao Vasco por quase bater o recorde. Ah, tá bom, então. Não, isso mesmo. É verdade. E na opinião de vocês, o Vasco alcança o Barcelona, que chegou, eu acho que, a 38 jogos sem perder na temporada? Olha, eu acho bem possível, sinceramente. Porque ele enfrentando ali na Série B, não, também não desmerecendo, mas o nível é um pouco menor. É, um pouco não. É menor. Como que você... O Vasco só vai perder quando encontrar o Fernando Diniz. Pode ser também. Já encontrou. Já encontrou, foi 1-1. Não, mas o Fernando Diniz tinha acabado de assumir, não tinha feito um treino. Ele só foi pro jogo. A gente não pode esquecer que o Vasco vai jogar a Copa do Brasil. Algum efeito, né? Porque segurou... O Vasco. É, foi 1-1 o jogo. Foi 1-1. Não, mas eu acho que quando... Agora, no retorno, eu acho que... Quem sabe? Eu acho que o Vasco pode até lutar pela Copa do Brasil esse ano. Pode ser. Pode. Tá bem forte. Pode ter nas condições. Se for pensar, tem um time pra ser... meio da tabela na Série A. Porque o Vasco, quando chegar ali no momento de oitavas de final... Vai enfrentar um grande. Já vai a 9 pontos à frente do segundo colocado. Eu não gostaria de pegar o Vasco na Copa do Brasil. O acesso. O acesso já vai estar muito bem encaminhado. Então eu acho que o Vasco briga sim. Eu não gostaria de pegar o Vasco na Copa do Brasil. Eu gostaria, só pra acabar com a sequência de vitórias. Mas qual o time de vocês? Não, meu time o não meu tá... time não tá na Copa do Brasil. Ah, também não, meu tá na 3 do Paulista. Meu Deus, o meu tá é, na o meu tá na 3 também. O meu tá na segunda divisão, que é se refere a quarta. Qual não, o meu tá na Série Barcelona de Guarulhos. Nossa. O meu tá na o Série meu do é o Paulista de Jundiaí, então. Ah, o meu é o nosso Juventus da Moca, né? Eu gosto de time... Vai ter Juventus e Paulista de Jundiaí, a gente podia ir. Eu gosto de time verde. Panathinaikos, o Celtic. Gosto de time verde. Palmeiras, você gosta? Coritiba, Chapecoense. E Palmeiras, especificamente? Não, eu gosto de time de verde. Ah, por entendi. Isso, na França, torço pro Panathinaikos. Boa Vista. Na França, você torce pro Panathinaikos? Não, não é França. Não, na Grécia. Santa Etienne. Meu Deus do céu. Santa Etienne, confundi. Solta o gatinho. Confundi. Santa Etienne, na França, torço. Não, a gente perdoa. Panathinaikos é na Grécia. E qual é o time verde na Rússia? Não sei. Locomotive, né? Pode ser, mas... Gosto de time verde. Tem o Rubim Kazan também. Tá muito cultura por fora. Esportiva aqui do nosso chefe, Zé Roberto. Hein? E prosseguindo aqui no futebol brasileiro, o Fluminense e Atlético Mineiro negociam e Fred pode deixar as Laranjeiras em breve. Bomba. É, bomba. Pode soltar. Solta várias bombas. Quase um bombardeio isso daí. Vixi. É. Olha, três seguidas já. E é um assunto que volta à tona, né? É, a saída do Fred. E o Fred que tá num bom momento no Fluminense. Fred. Hey, Fred. Fred? Enfim, eu sou fã do Fred. Eu gosto muito do Fred. Eu Qual acho dos? Um dos melhores. Não, o Fred Flintstone ou o Fred? Os dois, né? Os dois. Os dois. Ah, então tá bom. Eu gosto muito do centroavante. Eu acho ele um dos melhores do Brasil. E acho que seria um bom reforço pro Atlético Mineiro. Seria um ótimo reforço, eu acho. É, mas ainda tem o Prato, né? Uma o Prato só pode estar de saída, né? É. Pra estar negociando com o Fred, por exemplo. É, o Prato tem sondagens do futebol do exterior e pode sim deixar... Futebol do exterior, China. É, exatamente, mais precisamente da China. E pode deixar, sim, o Galo e o Fred seria uma ótima peça de reposição aí, hein? Se não, a melhor, né, que tem. E o Fred que jogou no América e no Cruzeiro. Olha e agora só, pode hein? Jogar na aquela rixa. E ele sempre é xingado, né? Quando joga contra o... contra o América. Contra o América mais do que contra o Cruzeiro. Ele sempre é... Eu acho ele um grande jogador. Acho que foi muito injustiçado na Copa em 2014. Eu sou fã do Fred. Eu gostaria dele estar no meu time. Eu gostaria. Você acha em que... Em qual dos times qual verdes? De verde? Ah, o Panathinaikos, né? É. Ah, tá. Eu gostaria. Nossa, ele no Barcelona de Guarulhos, hein? Ia fazer estrago, faria gols. Nossa. Ah, ele iria muito bem. E tem certeza. Aquele 10 do Barcelona de Guarulhos. Sidney? Que daria não, eu acho que ele no Paulista ia ser bom, trocar o tricolor da Laranjeiras pro tricolor da Terra do Japi. Serra do Japi, desculpa. Ups. O Paulista foi campeão da Copa do Brasil em cima do Fluminense, não menosprezo. Eu ia mandar a Ponte Preta pra aquele lugar, mas não pode, né? Bom, e o Fred, que tem uma grande história no Fluminense, foi bicampeão brasileiro. Carregou 2010, o Fluminense. Carregou o Fluminense em 2010, principalmente acho que em 2012. Não, ele... É, em 2009... Foi 12 que quase caiu? Não, 2009 quase caiu, então, 10 foi campeão. 2009 ele foi o mais... Também. O ano mais fundamental dele. Sim. Que se tivesse caído, nunca que ia ganhar dois títulos seguidos. Você vê como é o futebol. 2009 quase caiu, no ano seguinte foi campeão. Foi campeão. Em 2012 também foi campeão. E... Eu lembro que... Não, 2012 não, 2013. 2012. Foi campeão em 2012. 2013 foi o Cruzeiro. 2013, 14 Cruzeiro. 2012, Fluminense. Realmente, Vinícius 2011, tá 2011, Corinthians. 2010, Fluminense. É, tá certo. E... Conca, a saudades. Gente lembra que Conca. Na Copa do Mundo ele foi muito crucificado. Imagina. E no, naquele ano, ele mesmo assim foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2014. Será? Eu acho que o problema era o resto do time que não colocava a bola. Eu acho que sim. Eu alegria acho. Nas pernas. Nossa, alegria nas pernas. Eu também acho que era o problema. Bernard ou Mazinho? Meu Deus. Do Oeste. Bernard. Querendo ou não, né? Eu sou mais o Mazinho. Ah, foi Bernard, né, gente? Ah, não, Bernard. Mas... Bernard. Ele tem alegria nas pernas. Ele tem alegria nas pernas. Bom, ou aproveitando não. Esse clima descontraído, vamos falar de Copa América. Tem vinheta da Copa América, Flavião? Não temos vinheta da usa Copa América. Usa do Brasil. Usa do Brasil, porque tem jogo do Brasil usar hoje. Do Brasil. Brasil! E antes de falar da seleção brasileira, da nossa saudosa seleção brasileira... É, mais ou menos. Vamos dizer aqui, vamos anunciar os placares dos jogos de ontem. Estados Unidos venceu a... Venceu não, né? Goleou com propriedade a Costa Rica por 4-0 no estádio Soldier Field. Empolgou. Empolgou. Agora vai. Empolgou. É o estádio de E no estádio mesmo? Rose Bowl, a Colômbia, com uma atuação magistral de James Rodríguez, bateu o Paraguai por 2-1. Jogou muita bola o James Rodríguez e o Paraguai fez um golaço. Não sei se vocês viram. Eu não vi. Foi um golaço. Um chute despretensioso que acabou entrando de forma magistral, realmente. O James Rodríguez no Real Madrid é banco. E na Colômbia, ele é rei. Ele é rei. Ele é o contrário do que acontece com a maioria dos jogadores, né? Que joga bem nos times e nas seleções deixam a desejar. O Messi. Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo. Não. Você espera muito mais esses três jogadores. Eu acho que ele joga bem em Portugal. Em Portugal, acho que ele joga bem. Em Portugal, é ele e 10. Ele mais 10, né? Mas eu acho que ele joga bem em Portugal. Na Eurocopa, em 2012, ele foi muito bem. Nas eliminatórias. Sim. Ele classificou Portugal. Fez três gols contra a Suécia. Contra a Suécia. Ibrahimovic fez dois. É. Aquele jogo... Eu acho que ele joga... Eu acho que é o Messi, né? O Messi que não joga muito bem na Argentina, embora ele tenha sido o artilheiro das últimas eliminatórias. E embora ele tenha levado a Argentina para a final, né? Da Sim. Copa de 2014. Acho que não jogou bem, mas foi decisivo. Foi decisivo. Nos momentos certos ele fazia o gol. Sim. Vamos passar aqui a classificação do grupo A da Copa América. Colômbia em primeiro com 6 pontos, Estados Unidos em segundo com 3, empatados com 1 ponto em terceiro pelos critérios de desempate, está o Paraguai em quarto, a Costa Rica. Como vai ser aí essa, essa última, último turno que vai ter o um encontro entre Estados Unidos e Paraguai e Colômbia e Costa Rica. Quem deve se classificar? É, a Colômbia já está classificada. É, a Colômbia vai e eu chutaria os Estados Unidos também. É. Eu também acho que Estados Unidos Colômbia, e Estados Unidos. Paraguai. Isso. Confronto direto. Seja um bom vai jogo. Ser jogo vai talvez ser seja um jogão. Os Estados Unidos fez um bom jogo ontem. O Dempsey. É, Dempsey e o. O Johnson também. O Johnson e o Bradley. Bradley. E essa Bradley careca. Cooper. Baita jogador, viu? Não esquece que a gente tem a surpresa da narração. O Rames, né? É aquele meio-campo frentista, né? Ai, meu Deus do céu. Fala mais. Você não conhece o meio-campo frentista? Não conheço. É aquele que abastece o ataque. Meu Deus do céu, hein? Não conhece, Zé? Vinícius. O meio-campo frentista, mas vamos lá. Deixa bom, agora vamos falar de seleção brasileira que enfrenta o Haiti. Tem que golear o Haiti. No estádio, né? Florida Citrus Bowl. É, e Equador também, desse grupo B que complementam a rodada, Equador e Peru. A seleção brasileira que deve repetir a escalação que fez diante do Equador no empate de 0-0, a única modificação ali fica na zaga, o Miranda, por conta de lesão na coxa, desfalcará e dará lugar ao Marquinhos do PSG. É, nada mais justo. Justo. No mais, a escalação... Eu acho que todo só deixa eu repassar a escalação que... Vai, instante. Vai ser Alisson, tende a ser Alisson no gol. Lateral direita formada por Daniel Alves. Dupla de zaga Marquinhos e Gil. Lateral esquerda formada por Felipe Luiz. Na volância, Elias e Casemiro. Felipe Coutinho no meio, armando. William, Jonas e... Hulk não. Não. Bugou. Pô, jogou Renato Augusto, titular. Renato Augusto, Felipe Coutinho no meio. Felipe Coutinho faz na uma frente, ponta, William na outra. Jonas. E eu só não gosto do Elias. Agora, não que ele seja mau jogador, eu acho ele muito bom. No momento ele tá muito titular. E nesse jogo vocês promoveriam a reestreia de Paulo Henrique Ganso na seleção brasileira? Eu promoveria. Ah, eu também. É contra o Haiti. Desculpa, acho que todos na bancada vão concordar. O Haiti. A gente tem que fazer pelo menos um 5-0 no Haiti. Não, pelo menos. Tem que golear. O Brasil tem que vir pra golear. Muita autoridade. E dá pra testar. É jogo pra laboratório, pra golear e pra testar a opção. É, seria bem interessante ver o Ganso jogar, realmente. Sim. Não tem muito o que falar desse jogo do Brasil, porque, meu, tem que golear. É, a expectativa é muito grande. Tem que convencer. Pelo menos um pouquinho. Um pouquinho. E porque depois ele vai jogar contra o Peru. Cuidado com o que você vai falar. Não, mas... O Peru, ele deu trabalho pro Brasil. Deu. Foi 2-1. Gol do Cuéllar, que é reforço do São Paulo. Quem é o treinador do Peru? Ricardo do Gareca. Saudades. Gareca. É um bom treinador. Saudades dele no velho. Vem fazendo bom trabalho na seleção peruana. Eita. Bom, não. Mas enfim, a seleção tem que ganhar até fazer um bom resultado pra tentar ser líder da chave, né? É, qualquer resultado que não seja uma goleada, eu acho que vai decepcionar. Também, vai decepcionar também muito forte. Mas eu acho que vai golear, sim. Também acho, só que, né... E ele pode fazer... dá pra fazer os testes, né? Isso, acho que vai ser importante testar, principalmente o Ganso, pra ter aquela sua reestreia. Depois da Guerra Fria. Como depois era o da mundo... Guerra Fria, porque, né? Como era o mundo antes de Ganso jogar pela seleção. Bom, e antes de concluirmos aqui o programa, temos uma emocionante narração com o gol de Guiansu, que aos 49 minutos garantiu o acesso do Talares, time em que se formou. De Córdoba. Para a primeira divisão argentina. Então, depois pode de 12 anos. Após 12 anos, bem lembrado pelo meu chefe aqui. Então pode soltar essa narração que com certeza nos emocionou bastante. Para ascender hoy, Talleres necesita que el centro caiga cerca de Cruzener. También está Jerez Silva, vino para Cruzener, la bajó con Jerez Silva, el toque atrás, le queda Guinea, remató Guinea, gol, gol, gol de la T de primera, gol de Guinea, su gol de ascenso, gol de campeón, gol de Talleres. Guiñazú, minuto 49, la gloria que viaja de Floresta a Córdoba, la gloria que viaja para la primera división, Guiñazú, emblema y figura del equipo de Kudelka, 2 para Talleres, 1 para el Boys, Guiñazú, emblema, figura, héroe para la Tec que vuelve a primera. Como especialmente para o Talares, né, que entrará definitivamente para a história do clube. Não, e o Guiñazú, que 8 anos sem fazer gol. Foi um golaço, né? Um golaço. Para os ouvintes, foi um chute na gaveta. Matou umas 5 gerações de fora da área. De coruja. E não, é a mesma coisa que algum ídolo de algum time aqui no Brasil voltar. O time tá numa situação ruim. E ele fazer um gol de um título de Copa do Brasil. É um clube modesto, né, da Argentina. É um clube modesto. O time do Guiñazú tava jogando com um jogador a menos, tava perdendo o jogo e virou o jogo pra 2-1. É, tava 1-1 nos minutos finais. Realmente marcante, né? E como tudo que é bom passa depressa, vamos chegando a mais um final de Arquibancada MAC. Mas amanhã estaremos de volta. Mas por hora vamos nos despedir. Não, pode dizer. Só que o Guiñazú tinha uma época que ele parecia o volante caçamba, né? É aquele que só joga pra trás. Entendi. Não. Bom, Vinícius. Essa pérola de Vinícius Henrique, peço aqui de Felipe Kobayashi. Boa noite, Felipe. Muito obrigado por sua participação. Muito obrigado, bancada. Muito obrigado, ouvinte. Boa noite. Chegou a hora do nosso chefe. Chefe. Os caras puxam saco. Ai. Que participação do chefe. Quem vê assim nem parece que queremos um aumento, né? Não. Realmente, hein? Participação do chefe. Um aumento. Que nem temos. Nem temos salário. Luiz, o que você achou da participação do chefe hoje? Dobra o salário. Não dá. Vou tentar. O que você achou da participação do chefe hoje? Espetacular. Inenarrável. Momento inenarrável. De 0 a 10 eu não tenho como. Ele aprendeu agora essa palavra. Uma nota, inenarrável. Inenarrável. Uma nota, Cuba. Inenarrável. De 0 a 10? 11. 10. 10. 10. Né? Nosso chefe é 10, né? Ah, tá bom. Que amor. Bom, dando prosseguimento aqui. Por último, novamente, mas não menos importante, Vinícius Henrique. Boa noite, Vinícius. E muito obrigado por sua participação. Que isso, eu que agradeço. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. E até mais. E boa noite, Flavião. Boa noite, Flavião. Nosso vocês estão esquecendo. Fábio Rangel, nosso sonoplasta. Agradecimentos gerais ao nosso sonoplasta Flávio Rangel. E me despeço também. Uma boa noite a todos e até a próxima. Rádio Mackenzie.